noite, ouvintes da Rádio Com. Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, com o programa Nós, Nosotros, Antropofonias e Charlas. E hoje a gente traz um assunto muito interessante, que está sendo bastante debatido e estudado, que é a musealização dos cemitérios. Nós trouxemos hoje, então, para conversar sobre o assunto, sobre o tema, a professora e doutora Luísa Fabiana Naitsky de Carvalho. Ela é professora do curso de conservação e restauro da Universidade Federal de Pelotas, é mestre e doutora em artes visuais e uma grande pesquisadora das artes funerárias. Também o José Paulo Bran, que é museólogo, mestre em memória e patrimônio e doutorando também na área do patrimônio. E o Anderson Pires de Aires, que é arquiteto, mestre em arquitetura, com foco em arquitetura e urbanismo. Então, para iniciar o nosso programa, eu quero convidar o Anderson para falar um pouquinho sobre a música de abertura que abriu o nosso programa hoje, sobre a musealização dos cemitérios. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Eu escolhi essa música porque eu acho que ela traz a questão exatamente do cemitério, que ele foi criado para perpetuar a memória do morto. E o Dream Theater, ele traz nessa música a questão de que tem uma parte da música que fala que se eu morresse amanhã, eu estaria tranquilo porque a minha alma continuaria viva no futuro, que é exatamente o que os cemitérios representam. Toda a arte que se cria dentro do cemitério, toda a organização funcional que tem lá dentro, é justamente para perpetuar a alma do morto, em alguns momentos para trazer uma compra de pedaço do paraíso para o morto, mas em outros para manter ali o monumento, para todos que passassem por ali pudessem identificar que ali teve uma pessoa de destaque em algum momento. Por isso que eu trouxe essa música. Ah, muito legal, Anderson. Tem muito a ver com o nosso assunto hoje, então. E fico muito feliz de ter vocês três aqui. Então, gostaria de começar convidando a Luísa para se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho que ela faz. Depois a gente passa para o Zé Paulo e depois o Anderson fecha, então, o nosso primeiro bloco. Boa noite, amigos da Rádio Com e nossos ouvintes. Eu quero agradecer o convite da Bárbara para participar do programa. E vou apresentar, então, com o que é o trabalho, né, e o que é o nosso grupo. Enquanto professora da Universidade Federal de Pelotas, eu busquei trazer para a universidade o meu assunto de pesquisa e de trabalho, que eu venho desenvolvendo desde 2003. É um trabalho com estudo de cemitérios e com arte funerária, né? Só que isso está na minha vida muito antes de eu estar na universidade. Eu comecei a visitar os cemitérios na minha adolescência e eu fiquei encantada a primeira vez que eu entrei nesse cemitério de Pelotas. Esse foi o primeiro grande cemitério que eu visitei com arte funerária, né? Eu nem sabia naquela época, lá nos idos dos 90, que essas artes elas tinham um campo de estudo e que elas tinham um significado. Então isso me chamou muita atenção, eu comecei a pensar assim, mas o que é isso? O que isso representa? O que isso significa? E para minha surpresa eu entrei num curso de artes visuais, fui descobrir que existia um tipo de arte que se chamava arte funerária e comecei a estudar isso. E isso se transformou no meu trabalho de conclusão de curso com uma série de fotografias, se transformou na minha monografia de especialização, depois isso foi o meu mestrado e foi também o meu doutorado. Então, quando eu ingresso na Universidade Federal de Pelotas, eu opto por fazer um grupo de pesquisa que se chama Marmorabilia, que é o inventário e preservação dos cemitérios do Rio Grande do Sul. E o Marmorabilia, ele tem já um bom tempo, né? A gente começou em 2011, já passaram muitas pessoas pelo Marmorabilia, muitos acadêmicos e professores, incluindo a Bárbara, que está aqui, ela contribuiu muito com o nosso trabalho do Cemitério São José, lá de Porto Alegre, que a gente fez um inventário. E os meninos que estão aqui hoje também, o Anderson e o José, eles também fazem parte do Marmorabilia. A gente tem agora 8 acadêmicos de graduação e temos 3 pós-graduados, né, já formados efetivamente, entre o Anderson, o José e também a Thaisa Caíno, que é uma colaboradora nossa da arqueologia. E a gente está sempre aberto assim, para trocar, para receber participantes de outros cursos também e para ir até os cemitérios e mostrar que o cemitério ele é um lugar de frequência. Então, eu defendo muito isso, né? já que eu começo o meu estudo visitando o cemitério, porque eu me sentia acolhida pelo cemitério. Eu me sentia bem dentro do cemitério. Muitos lugares eu não me sentia à vontade, mas dentro do cemitério eu me sentia. Eu sentia que ali eu tinha paz e o cemitério permitiu com que eu me autoconhecesse muito. Então, isso me levou a entender que talvez o cemitério pudesse oferecer isso para outras pessoas também. E a partir disso eu comecei a fazer o trabalho, abri já uma série de visitas mediadas, trabalho com isso ainda, né? Fiz muitas no, pela Prefeitura de Porto Alegre, nos cemitérios de Porto Alegre. Nós temos lá também algumas edições de visitas noturnas nos cemitérios de Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa e no cemitério de São José. E hoje eu estou aqui também para convidar nossos queridos pelotenses, né, a visitarem o cemitério à noite aqui em Pelotas, porque por ocasião do Dia do Patrimônio, no dia 17 de agosto, às 19h30, no cemitério de Pelotas, nós teremos uma visita, uma caminhada noturna pelo cemitério, que vai se dar então por ocasião desse Dia do Patrimônio, dessa semana que é celebrada em Pelotas, no Brasil. E tem o apoio também da prefeitura e do próprio cemitério, naturalmente, o cemitério da Santa Casa, que acolheu prontamente a iniciativa. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é, primeiro, que Pelotas saiba que possui um cemitério, que possui um cemitério ricamente adornado, é um cemitério que tem potencial para ser convertido em um centro cultural, desde que a população se sinta à vontade e convidada também a tomar posse dele, né, a fazer dele seu espaço. E que o cemitério, sim, ele é um lugar de respeito, ele é um lugar de resguardo, ele é um lugar, sim, que surge por saudade e sofrimento, mas hoje o cemitério ele começa a apresentar uma nova perspectiva. Então, quando a gente pensa no cemitério como lugar de frequência, antes o nosso lugar de frequência no cemitério era um culto aos mortos, né? Hoje o que a gente tem é um culto à memória e uma apropriação dessa memória como maneira de nos conhecermos nossa cidade, conhecermos nossa história, dos nossos antepassados e também de propor uma integração cultural. E Pelotas tem vários espaços que permitem que a gente celebre culturalmente a cidade e o cemitério é um deles. Então, dentro dessa ideia, trazer o cemitério para o hall de bens culturais do município, que isso possa participar da opção do turismo cultural também da cidade, e que ter o cemitério na Semana do Patrimônio também é bastante interessante para nós, porque é a primeira vez que a gente vai conseguir trazer um evento dentro do cemitério de Pelotas na Semana do Patrimônio. Muito legal, Luísa, muito legal mesmo. Gostaria de passar para o Zé Paulo, então, para se apresentar, falar um pouquinho sobre a tua carreira acadêmica. Boa noite, então, a todos. Gostaria de, inicialmente, de agradecer o convite da Bárbara, quer dizer que é uma oportunidade, que é uma grande honra estar aqui. Também é uma grande oportunidade estar falando aqui juntamente com a professora Luísa e o Anderson, que é esse tema muito rico, que é a relação, então, entre os museus e os cemitérios. A minha vontade de trabalhar com essa questão, na verdade, partiu de um convite, né, que foi do professor Davi, que era o Savares, que foi aluno do curso do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, juntamente comigo. Foi num evento que a gente participou, que foi aqui em Pelotas, um encontro Nacional dos Estudantes de Museologia. Nesse encontro, ele buscava trazer, então, relações entre museus e cemitérios. O cemitério como um museu a céu aberto. Nesse dia, a gente teve algumas reflexões, e eu até trouxe algumas indagações para ele. Bom, mas será que isso faz realmente um cemitério ser museu? Será que envolve outras questões? Será que esses cemitérios, eles nascem como museus ou isso parte também de um processo metodológico mais específico? A partir disso, ele me convida então para a gente escrever um artigo para falar desse lado não tão comum, porque até então a gente não encontrava nenhum artigo, pelo menos no cenário brasileiro, que falasse sobre essa questão. E a gente convida também o professor Diego Lemos Ribeiro, que é professor do curso de Museologia da UFPEL e também professor do programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, para nos ajudar nessas questões também teóricas. E aí, a partir desse artigo, a gente vem desenvolvendo diversos outros relacionados à questão cemitério e museu, cemitério e patrimônio. Pois é, que interessante, Zé, porque realmente quando eu encontrei esse teu artigo, me chamou a atenção isso, porque eu realmente não tinha ouvido ainda falar nessa questão de transformar o cemitério em museu. E até, conforme a Luísa falou, essa paixão por cemitérios eu também sempre tive e despertou, e eu também não sabia como, mas isso assim aflorou quando eu tive o contato com a Luísa no curso de conservação. Eu pensei, nossa, então aquela questão que eu achava que eu era meio estranha, gostar de cemitério, não é tão estranho assim, é possível. Então vou passar a palavra agora para o Anderson, que é outro apaixonado pelo tema. Então. Boa noite, Bárbara, então novamente, obrigado. A questão do cemitério, no meu caso, ela começou bem antes da Luísa, porque eu tinha uma tia bisavó que morava ao lado de um cemitério. Então eu me lembro de estar lá brincando no pátio da casa dela e de ficar imaginando, porque era exatamente do lado do cemitério aqui da cidade de Pelotas. E aí eu ficava imaginando o que tinha do outro lado daquele muro. E aí criança, com a imaginação fértil, eu ficava pensando, ah, dá pra pular esse muro pra ver o que tem lá, dá pra ir lá brincar com os ossos que tem dos mortos lá e não sei o quê. E aquilo cessou, depois que eu cresci um pouco. E a minha relação com a morte nunca foi problemática, porque, por exemplo, eu me lembro exatamente hoje da minha avó, da minha bisavó sendo sepultada. Eu me lembro de cada momento do sepultamento dela. E pra mim foi uma coisa tranquila, tanto que eu me lembro de estar brincando no momento que ela estava sendo sepultada e não tive problema nenhum. Aí, quando eu estava no curso de arquitetura lá na cidade de Jaguarão, eu terminei de fazer o levantamento da parte da cidade que eu estava fazendo e parei para descansar em frente ao cemitério. Aí eu convidei a minha colega que estava comigo pra gente entrar e ver o cemitério. Ela não quis. Aí eu entrei e ela teve que ir lá me catar lá dentro, porque o ônibus já tinha chegado para nos pegar, e eu continuava caminhando lá por dentro, olhando o cemitério. Aí comecei uma pesquisa no PET da arquitetura, comparando o cemitério daqui e o de Jaguarão, que são duas tipologias diferentes, porque lá fica em cima de um morro, aqui fica num terreno plano, e daí parti então para o mestrado para poder seguir com isso. E daí no mestrado eu comparei o cemitério aqui de Pelotas com a cidade de Pelotas, analisando toda a questão da organização do urbanismo e das diferentes tipologias arquitetônicas que existem dentro do cemitério. E aí comecei a trabalhar junto com a Luísa no grupo e estamos até hoje. Vê, né? No fundo, assim, lá no fundo da nossa infância, alguma relação sempre a gente teve com a causa, né? E que realmente, para alguns, olham a gente com meio que esquisito, assim, né? Mas a gente não acha tão esquisito. E essa relação com o cemitério também, eu moro entre dois cemitérios. Então, para qualquer lado que eu olhar, tem um cemitério. E também nunca tive problemas assim com a morte, nunca foi uma coisa assim que me trouxesse alguma coisa diferente assim. Então é bem, bem tranquilo, acho bem legal. Então acho que a gente pode dar intervalo para o próximo bloco. E a música é uma música que a Luísa escolheu. Não sei se a Luísa quer falar um pouquinho sobre essa música, então. Posso falar, sim. Eu busquei trazer músicas que tenham relação com essa minha frequência ao cemitério, né? E eu escolhi uma de um grupo chamado Dead Can Dance, que é um grupo australiano que surge num contexto pós-punk na década de 80. E essa música se chama Threshold e é uma banda que tem forte cultura cemiterial na sua história. Vamos lá, então. Thank you. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos. Participe do nono ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, na Faculdade de Odontologia, Sala 54. Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Retornamos para o segundo bloco. E primeiro eu gostaria de agradecer à Rádio Com pela oportunidade de termos aberto esse, o projeto Nós Nosotros, Antropofonias e Charlas, da, do Grupo de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. E hoje estamos aqui, a Margot, o Anderson, o Glênio e eu, representando o nosso grupo. Né? E também fazer uma propagandinha da rádio, né? A Rádio Com, com o telefone 3222-1571. E quem quer participar, interagir com os nossos convidados, pode também pelo site www.radiocom.org.br. O grupo está aberto a perguntas, quem quiser questionar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida. Fiquem livres para fazer. Gostaria, então, agora, nesse momento, passar a palavra para a professora Luísa, para, então, trazer todo o trabalho que eles vêm fazendo dentro do grupo Marmorabilha e mais os projetos que estão acontecendo. Bom, eu vou começar pelo recado mais importante, então, retomando essa questão do nosso passeio noturno. Para quem tiver interesse, tá, pode se inscrever pela Secult, e a inscrição pode ser feita por um e-mail, que é diadopatrimonio.pelotas, deixa eu ver certinho aqui, Eu só estou vendo o e-mail aqui certinho, peraí. Dia do patrimônio.pelotas@gmail.com. Então as pessoas podem se inscrever por esse e-mail. E é interessante que se inscrevam logo, né? Porque a gente tem um número de vagas. A gente colocou 40 vagas, porque o nosso cemitério ele tem um espaço muito bem organizado, né? Só que como é uma caminhada noturna, a gente precisa que o grupo se mantenha próximo. Então a gente resolveu fazer uma quantidade de vagas assim que não fosse com muita gente, né? Por que eu digo isso? Porque lá em Porto Alegre as nossas visitas chegam às vezes a 150 inscritos, né? Então aí a gente tem que pensar para fazer algo maior aqui, então agora a gente colocou 40 vagas. Para quem tem interesse também em se inscrever, né? Nesse dia, então, a gente recomenda que a pessoa vá com calçados confortáveis, que leve água e que leve lanternas. Isso é bastante importante. Quem for tem que levar lanterna e é aberto a todas as faixas etárias. Bom, então essa é a nossa proposta mais recente, né? E por isso que eu dou ênfase nela. Mas a gente tem outros trabalhos também, e nossos trabalhos eles incluem inventariar os cemitérios. Aí é tomar informações dos monumentos funerários que estão dentro do cemitério, identificar, fazer a leitura desses monumentos, porque eles têm significados e têm simbologias, né? A gente tem muito recorrentemente a figura das pranteadoras, dos anjos. Tem muitas cruzes, tem ornamentos florais, tem símbolos. E tudo isso fala dos falecidos que lá estão, né? Tem muitos epitáfios também que são bem interessantes. E as pessoas que estão sepultadas por si também merecem um destaque super especial, como, por exemplo, os artistas que a gente tem aqui no cemitério de Pelotas, né? Então, o Marmorabilia fez uma pesquisa legal sobre isso. E no nosso roteiro a gente dá bastante ênfase nisso também, que é mostrar os escritos, né? Por exemplo, os escritores e os escritos, que são Salles Goulart, Lobo da Costa, João Simões Lopes Neto, a gente tem a cantora Zola Amaro, tem o túmulo do nosso escultor, o Caringe. E esses são alguns, assim, né? Para a gente citar. E dentro das nossas atividades também, a gente trabalha com a restauração de artefatos tumulares. Então, a gente tem feito aí higienização em algumas lápides, a gente levou isso também na semana dos museus, nos museus na rua, e foi muito legal ver porque várias pessoas tiveram conhecimento e contato com o nosso trabalho e com os artefatos tumulares. A gente teve bastante visita de escolas, isso também foi bem estimulante da gente ver as crianças interagindo com esses bens, até pelo tabu que eles carregam, né? E as crianças ficaram super empolgadas, isso foi muito curioso. Uma das nossas participantes, ela fez a mediação e as crianças perguntavam muito, tocavam. Então, isso é importante também, que tem uma relação sinestésica com esses artefatos. Porque a gente tem, o José vai falar bastante nisso, essa questão do museu, do artefato vivo, do artefato morto dentro do museu, né? E no cemitério as coisas podem literalmente, as esculturas podem ser vivas, né? Porque as pessoas podem interagir com elas, podem andar em torno delas, podem tocar nelas, podem fotografar, podem desenhar. E tem várias desenhar os motivos, no caso, né? Tem várias coisas que podem ser feitas dentro do cemitério. E dentro das nossas atividades que se estendem para fora de Pelotas, a gente tem esses programas também com os cemitérios de lá, né? Que também estão iniciando, digamos assim, uma trajetória enquanto centros culturais. Claro que já tem um pouco de adiantamento em relação a nós aqui, mas esse contexto ele ainda é muito novo, de certa forma, para nós no Rio Grande do Sul. E eu não sei se eu posso falar agora, Bárbara, das associações. Posso? Claro, claro. Bom, então, a título de divulgar, né, para quem tem interesse em saber mais sobre cemitérios, a gente tem algumas associações que são bem interessantes, né? Uma delas é a ABEC, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que são os cemiteriais aqui do Brasil, que estudam e pesquisam assim, nas mais variadas áreas que a gente pode pensar, né? Todos esses campos que a gente está falando aqui, antropologia, artes, arquitetura, geografia e muitos outros estão na BEC, né? Tem a Rede Ibero-Americana de Cemitérios Patrimoniais, tem a Gravestone Studies, que é a americana, e tem a ASCE, que é a Associação of Significant Cemeteries, que é a europeia. Então, essas são algumas informações para quem tiver interesse e buscar mais. Muito, muito interessante mesmo, sabe? Porque realmente a gente não faz ideia da amplitude do assunto, do tema, né? A gente, quando eu entrei mesmo para a universidade, que daí eu tive contato com a Luísa, eu fiquei surpresa realmente em saber que já existia uma caminhada nesse tema e estava sendo bastante discutido. Quero passar então para o Anderson, para ele nos falar um pouco sobre todo o teu estudo, do teu mestrado, né, que foi nessa área, e como é que ele aconteceu, as dificuldades que tu teve. Se teve alguma dificuldade? Bom, o mestrado em si foi uma continuação da pesquisa que eu comentei que eu iniciei no PET quando eu estava na arquitetura ainda. Naquela época eu pretendia comparar o cemitério de Jaguarão e o de Pelotas entre eles, porque eram tipologias diferentes. Aí, como eu terminei a graduação, comecei o mestrado com uma ideia mirabolante de inventariar 10 cemitérios por todo o Rio Grande do Sul. Aí a minha orientadora disse que não, que era muita coisa. Que a gente ficaria com 3. Bastante, né? A gente ficaria com 3, o de Pelotas mais 2. Aí eu comecei a ler, e aí resolvi ficar só com o de Pelotas, e isso já deu bastante trabalho. O problema de todo documento, de toda pesquisa histórica, que foi o que eu foquei no meu mestrado, é o acesso a documentos. Tem documentos que estão em bibliotecas privadas, ou estão bloqueados por algum tipo de, por algum motivo específico, que a gente não consegue ter acesso. Então eu tive que ir costurando pedaços de informações que eu encontrei aqui em diversos arquivos e fora da cidade, principalmente em Porto Alegre, para poder descobrir como que o cemitério daqui começou a se ordenar. Porque quando uma cidade surge, já quando um povoado surge, porque antes de se tornar cidade tem várias questões, surge primeiro um povoado e as pessoas começam a sepultar em terrenos baldios, a não ser os ricos, que aí eles levam para as vilas a quais os povoados estão vinculados. Foi o caso aqui de Pelotas, a gente era vinculado a Rio Grande. Então, os ricos levavam os mortos para lá, os pobres sepultavam em terrenos baldios. Quando se instala a freguesia, surge o primeiro cemitério. Geralmente está junto da igreja, não foi o nosso caso. O nosso primeiro cemitério é onde atualmente é o terreno da Brigada Militar, ali na Bento Gonçalves, esquina com a Santa Cruz. Ele iniciou ali, enquanto era construída a capela ali. Na avenida, né? É, na esquina da Santa Cruz com a Bento. Interessante. E aí ele iniciou ali, funcionou durante alguns anos, até que a capela onde é a Catedral São Francisco de Paula hoje foi terminada e foi colocado o cemitério atrás dela. Então o cemitério ele vai se movimentando conforme a cidade vai crescendo. Só que conforme cresce a população da cidade, cresce a população de mortos também. E aí quando a freguesia começou a expandir, foi necessário transferir o cemitério para outro local, que ele foi para um quarteirão inteiro, e isso já depois, mais adiante, em 1825, ele ocupou o quarteirão inteiro que fica entre a Argolo e a Bento, e a Osório e a Andrade Neves. Todo aquele quarteirão ali era um cemitério. E juntamente com esse se criou a Capela da Luz, em 1823, e daí atrás dela também se iniciou outro cemitério, que eram sepultadas pessoas lá também. Então ficaram funcionando todos esses cemitérios, mas daí depois a freguesia cresceu, virou vila, cresceu de novo, virou cidade, e aí aquele cemitério que ocupou o quarteirão inteiro não teve mais espaço para colocar tantos mortos. Tanto que o delegado de higiene pública da cidade fez uma reclamação na Câmara de Vereadores, justamente porque os cachorros entravam no cemitério, pegavam os restos dos mortos e saíam pela cidade. E nessa época já se desenvolvia no mundo a questão da teoria bacteriológica, que pegava e dizia que qualquer cemitério, qualquer terreno baldio, hospitais, sanatórios, eram focos de desenvolvimento de doenças, então teriam que ser todos afastados da cidade. E daí que começou toda a preocupação aqui na cidade de Pelotas, e em várias outras pelo país, para afastar os cemitérios dos centros urbanos. E daí tinha a questão que tinha que ser num terreno alto, tinha que ser longe de lençol freático e tinha que ser num terreno que tivesse desnível. Aqui em Pelotas, a única coisa que a gente conseguiu foi um terreno afastado do centro da cidade, porque não tem desnível, os lençóis freáticos são próximos à superfície. Mas aí houve toda uma briga entre os vereadores, que eram charqueadores, e a Irmandade da Santa Casa, que era responsável pela instalação do cemitério. Ela queria que fosse no Fragata e os charqueadores queriam que fosse no logradouro público, que é aquele terreno que vai desde o Krolof até a Sanga Funda atualmente. E aí houve todo esse impasse até que a cólera chegou aqui em Pelotas em 1855, e aí se instalou aquele cemitério lá no Fragata. Aí a partir disso é que eu comecei a estudar, porque no momento que tu começa a observar o cemitério, tu vês que ele tem toda uma organização que nem uma cidade. O primeiro quarteirão, o primeiro quadro de sepultamento que se criou foi o Cemitério das Elites, ou o Quadro Velho, como também é conhecido. E foi todo planejado para receber a população rica da cidade de Pelotas, que é isso que a gente vai fazer a visitação. E aí tem todas as catacumbas na volta, que pertenciam às irmandades, que tomavam conta dos sepultamentos. E os quarteirões internos, que são maiores, tem todos os túmulos com esculturas e tudo, refletindo toda a organização dos ricos. Tem ruas calçadas, tem a capela, que é ela. E daí depois a cidade, conforme a cidade dos vivos vai se expandindo, às vezes aleatoriamente, outras vezes planejada, o cemitério foi a mesma coisa. Ele cresceu para o lado, se criou um quadro de pessoas de classe média, porque elas não tiveram terrenos perpétuos como o dos antigos, o do quadro velho. Aí depois se criou a parte de trás com quadras que não eram tão próximas de quadrado, eram mais próximas de retângulo, e os túmulos ficavam muito próximos uns dos outros, conforme que aconteceu aqui, por exemplo, na região da Luz, que os quarteirões são mais extensos, e nas periferias, que as casas são todas construídas muito próximas umas das outras, não tem questão de saneamento, e assim foi se expandindo. E lá dentro do cemitério, tu consegue definir exatamente quem são os ricos, classe média, pobres, e a questão religiosa, porque no século XIX a Igreja Católica tomava conta de tudo. Sim. Então aí tem ao lado direito, bem no fundo, a separação dos alemães, que eram de religião protestante, e no lado esquerdo, já no século XX, a separação dos judeus, que foi um terreno que foi comprado pela sociedade israelita aqui da cidade e foi anexado lá ao terreno para receber essa população. E daí eu trabalhei toda essa questão do urbanismo e as tipologias, que já existiam várias tipologias classificadas por diversos outros estudiosos, eu ampliei, porque aqui dentro do nosso cemitério existem 20 tipologias de túmulos diferentes. E essa tua pesquisa foi em qual ano, Anderson? Eu terminei, na verdade, no início desse ano. Terminei em março, foi quando eu defendi. Aí tu já fazia parte do grupo Marmorabe. Nesse meio tempo eu entrei em contato com a Luísa, a gente começou a conversar e começamos a fazer parte do grupo. É impossível não achar a Luísa nesse meio, né? A gente ficou muito feliz, porque o Anderson ele nos deu um mini curso de cemitério durante 3 dias. Primeiro ele nos levou para caminhar pela cidade e nos mostrou todos esses lugares que ele contou onde eram os antigos cemitérios. E ele também nos fez uma apresentação prévia da dissertação dele, ou seja, antes dele defender a gente já tinha assistido, tá? Não sei se eu podia contar isso, mas agora não tem problema. Eu tô contando. E depois ele nos levou no cemitério e explicou todo o desenvolvimento do cemitério para nós lá dentro. Então, isso foi uma experiência riquíssima, assim. Essas são as contribuições legais que o grupo recebe, né? Que nem agora, a gente vai ter um dia que vai passar com o José. Aí ele vai nos falar toda essa questão da musealização dos cemitérios e vai nos levar para o Museu Grupelli também. Luísa, agora essa questão que tu falou mesmo dessas contribuições, dentro do grupo, o Marmorabilha, ele fica registrado? Como é que funciona? Porque, lógico, né, vão se agregando... pessoas, cada um com uma pesquisa, um trabalho, e isso vai sendo registrado dentro do grupo. É que tu pergunta esse registro? Assim, em que sentido? Ele, acadêmico, acadêmico, documentação? Isso, para ser divulgado? O que a gente tem? Está assim, disponível? Pois então, a gente tem uma questão que é assim, muitas pessoas vão e vêm, né, e passam pelo Marmorabilha, algumas ficam. Né, outras não, aí algumas se formam, né, Bárbara? E aí a gente tem assim... O que eu tenho feito, né? Enquanto coordenadora do projeto, eu fico responsável por esse trâmite burocrático, digamos. Eu cadastrei o projeto no CNPq ano passado, ele não era CNPq ainda, né? Ele era só grupo de pesquisa da UFPEL, mas aí no CNPq, e aí todas essas pessoas que participam vão para o CNPq. Então, isso é importante para o estudante, né? E para o pesquisador, principalmente, né? Ter esse cadastro lá. Então, essa é uma das formas, assim, de mostrar quem é que passou pelo projeto, de comprovar. E a outra questão que a gente faz é assim, o Marmorabilha, ele tem sido recadastrado, digamos assim. Não sei se seria bem esse o termo, mas eu vou... Todos os períodos, digamos assim, de 2 em 2 anos ou de ano em ano, dependendo da ação que a gente está fazendo, eu abro um novo projeto dentro desse projeto no cadastro da UFPEL, justamente por esse fluxo, né, Bárbara, de pessoas que se formam, dos egressos do projeto, né? E aí isso facilita tanto para gerar atestados quanto para pedir certificados no, nas conclusões dessas ações, né? Quanto uhum. também a gente tem um sistema de atas do grupo, né? Para mostrar quem é que já passou. E uma outra, um produto, digamos assim, que a gente tem conseguido gerar são os resumos nos eventos acadêmicos, né? Do SIC, SEG, uhum. que são as semanas, a semana de pesquisa da UFPEL, semana, né? Semana integrada. Semana integrada, obrigada, José. Uhum. A Isso. semana integrada, a gente tem participado disso efetivamente. Uhum. Muito legal. Sabe como quando tu relatando todo esse tema do como aconteceu as mudanças de cemitérios em Pelotas, eu não sei se é um caso atípico, porque a gente vê muitas cidades em que o cemitério acabou sendo abraçado pela cidade, né? E aqui Pelotas ele foi mudando. Continua, tá sendo abraçado pela cidade, claro, no Fragata também, né? Mas eu acho que não sei se eu estou errado nesse pensamento, mas que Pelotas tem essa, ou outras cidades também tiveram essa particularidade de ir mudando o cemitério. É, que na verdade eles vão mudando justamente por causa disso, porque geralmente ele está vinculado a uma igreja, então como sim. não tem a igreja, ele é construído em outro lugar. Mas aí na segunda, no final da primeira metade do século XIX, todas as cidades acabaram expulsando os cemitérios dos centros urbanos para evitar as contaminações. Sim. E aí, na época, aqui em Pelotas, por exemplo, passando o Arroio Santa Bárbara, não existia construção nenhuma. Então, eles tiveram até que desapropriar um terreno para poder instalar o cemitério lá. Só que aí a cidade foi crescendo e acabou abraçando, que é o que aconteceu com todas as outras. E também por causa que a teoria bacteriológica foi vista depois que ela não era eficaz. Foi criada uma outra teoria, porque aí já sabia que existiam os vírus que causavam um tipo de doença, bactérias outro, e assim sucessivamente, então foi permitido que os cemitérios continuassem dentro dos centros urbanos. E se tu for voltar lá no século XV, XVI, por exemplo, os cemitérios eram dentro dos centros urbanos e as pessoas passavam o final de semana dentro do cemitério, as feiras ocorriam lá dentro, apresentações artísticas. Então, por exemplo, hoje que a gente sai para tomar um chimarrão dentro de uma praça, naquela época ocorria dentro de um cemitério. E a questão é essa que a gente está tentando trazer todo o foco para cima do cemitério de novo, é justamente por causa disso, para a gente conseguir levar todas as funções da cidade para dentro do cemitério de novo, para ele ser respeitado. Luísa, eu até agora há pouco tempo eu li o artigo que foi do teu trabalho de doutorado, doutorado que foi do cemitério São José 1 e São José 2, ou foi do mestrado? Foi o do doutorado. O doutorado foi cemitérios, a história e a arte funerária de cemitérios São José 1 e 2 em Porto Alegre. É. Eu li o artigo sobre a questão do processo. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o porquê, o que aconteceu, né, sobre o caso do cemitério São José 1 e São José 2 em Porto Alegre. Então, se puder falar um pouquinho para nós? Posso sim. Os cemitérios São José, eles fazem parte, né, são cemitérios, são dois, né, o 1 e o 2, a parte mais antiga e a mais nova, né, eles fazem parte de um conjunto de cemitérios que tem naquela região ali, da Oscar Pereira, que é um verdadeiro bairro de cemitérios que a gente tem ali em Porto Alegre. Eles são avizinhados, um interliga para o outro, né. E o que a gente tem ali é um cenário de grande visibilidade de alguns cemitérios e outros não. Então, a gente tinha assim, uma visibilidade grande para o cemitério da Santa Casa e para o São Miguel e Elmas. E os cemitérios menores, como os cemitérios de alemães, São José, ele é um cemitério de alemães católicos. Tem um outro também, que são os cemitérios evangélicos, né, que também são de alemães. Eles não tinham uma visibilidade, então as pessoas não tinham também, não tomavam posse, digamos assim, desse cemitério enquanto um espaço cultural. Aí acabou que esse cemitério ele teve um certo desuso por parte de sepultamentos, principalmente a parte mais antiga. E esses jazigos eles não foram renovados, digamos assim, nos seus arrendamentos, e aí eles foram desocupados. E essa desocupação ela ocasionou uma grande descaracterização no acervo, né? A gente teve ali também o que a gente pode chamar de dissociação, né? Esse é um termo que aparece bastante dentro da conservação e restauração e da museologia, e acredito que outras áreas também, que é quando a gente tem um bem deslocado da sua história e do seu contexto, né? Então, isso aconteceu bastante lá também. Então, uma série de monumentos funerários, eles foram entregues, eles foram desfeitos, desocupados, né? E algumas esculturas permaneceram no lugar. E esse espaço, ele teve uma boa parte dele que foi, que foi transformada num estacionamento. Então, a população não tinha, assim, um conhecimento de que aquele lugar era um lugar de arte, né? Tanto é que, por isso, foi muito fácil que esse cemitério fosse, de certa forma, esquecido. Sim. Dentro da própria história social da cidade, né? Uhum. E com a pesquisa do doutorado, esse trabalho trouxe a história do cemitério, né? Tentou trazer, né? Porque a gente não tem mais como trazer algo que foi, enfim, de certa forma apagado, né? Em parte, porque a gente perdeu uma boa parte do cemitério, né? Mas eu consegui buscar, então, por meio de registros e de vários processos dentro da Secretaria de Viação e Urbanismo e dentro do próprio Ministério Público, e eu consegui buscar informações em processos sobre a história do cemitério, mostrar o que tinha lá antes. E, a partir disso, se desenvolveu um trabalho junto ao Ministério Público de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, perdão, na Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, onde a gente buscou, então, preservar o que ainda permanece nesse cemitério, que tem muita coisa ainda de arte funerária. E agora esse espaço está sendo retomado enquanto um espaço cultural, né? De frequência, como que o Anderson vinha trazendo, né? Que o cemitério era um lugar onde a gente visitava, onde a gente ia, sim, né? E frequentava. E a gente está conseguindo fazer isso de novo lá em Porto Alegre. Claro que é um outro contexto, né? O cemitério, ele teve uma parte que se foi, sim, que se perdeu. Mas o que ficou lá, a gente está tentando, né, realocar, digamos assim, dentro da história da arte funerária de Porto Alegre. Muito, muito legal. Eu achei, sim, quando... Até foi bem na época que eu estava trabalhando, fazia parte do grupo, né? E chamava muita atenção essa... Parecia um descaso com as pessoas que formaram a história da cidade, né? De Porto Alegre. E a gente fica muito triste em saber que tem pessoas que não dão muita importância para isso e, no caso, eles estavam transformando num estacionamento, né? Então, agora a gente está finalizando esse segundo bloco. Gostaria que a Luísa, então, falasse mais um pouquinho sobre a outra música que ela trouxe. Bom, a outra música é de um outro grupo que faz parte desse cenário de cultura cemiterial e de subculturas também, né? Do gótico, do pós-punk, que é uma banda chamada Cocteau Twins, que junto com Dead Can Dance fazem parte de um selo chamado 4AD, e a música se chama Perséfone, que é a consorte de Hades, o deus do mundo dos mortos. Muito bem, vamos lá. We'll be right back. 22 15 71. Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era, as minas tão na rua feira. Conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Para um momento especial, visite no Mercado Público a Banca 84. Sal, Sabor e Brasa, Restaurante Parrija e Choperia. Atende diariamente das 10 às 21 horas. Programa Holofote no Olho. Viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Então, pessoal, estamos voltando para o terceiro e último bloco. E agora, nesse bloco, nós vamos então, tratar praticamente do tema do nosso encontro hoje, que é a musealização dos cemitérios. E esse assunto me chamou a atenção quando eu li um artigo escrito pelo José Paulo e os colegas dele, o Diego e o Davi, né? Uhum. E entre a vida e a morte, cemitérios em si próprios são museus? E é essa pergunta que eu faço para o José Paulo, então, para ele começar a nos falar sobre a musealização dos cemitérios. Obrigada, Bárbara. Então, gostaria de dizer, reforçar que as reflexões também que eu trago hoje são em conjunto com o professor Davi e com o professor Diego. E a gente vai tentar esboçar brevemente o que, que seria um museu, o que ele faz como tal. É importante a gente considerar a definição do ICOM, Conselho Internacional de Museus. Segundo o ICOM, um museu pode ser definido como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e aberto ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. A gente sabe, interessante destacar, que os museus, eles não são a realidade, mas eles são substitutos da mesma. Eles são cenários criados pelos e para as pessoas, assim como os próprios cemitérios. Então a gente pode dizer que as pessoas são a razão de existência dos museus. Durante muito tempo se desenvolveu no imaginário coletivo de que museu é um espaço de coisas velhas, é coisas antigas, lugares de múmias, dinossauros. Mas aos poucos esse pensamento vem mudando em nossa sociedade. E a gente vê então que os museus, na verdade, são lugares de vida, assim como os próprios cemitérios. São espaços, conforme eu já falei, feitos, construídos pelos vivos e para os vivos. Os vivos vão nesses lugares, conforme a Luísa estava falando antes, para se reencontrar com a memória do morto. É como uma forma de torná-lo presente, de torná-lo mais próximo de si. Então, os museus não são somente lugares que preservam e difundem objetos do passado. Ao contrário, são espaços de diferentes valores, de diferentes significados. São lugares de encanto, magia, de curiosidade, sonho, lazer, diálogo, de imaginação, que possibilita a produção do conhecimento. São espaços de memória, de identidade, também como espaços de emoção. Gostaria que o Anderson pudesse me ajudar um pouquinho nessa questão e falar para o pessoal de casa o que seria um cemitério? Bom, José, o cemitério em si, ele é um espaço da cidade que é reservado justamente para essa relação entre o vivo e o morto. Isso antes se dava dentro das igrejas. As pessoas eram sepultadas abaixo das tábuas das igrejas, então toda vez que ocorria alguma missa ou algum evento político que ocorria dentro da igreja em séculos passados, as pessoas tinham contato com seus mortos e podiam rezar missas para eles ou lembrar da memória dele dentro da igreja. Quando se separou, foi necessário criar esse espaço dentro da cidade para que pudessem ser colocados os mortos lá. E aí, antigamente, era muito forte a questão de as pessoas irem a cada dia de finados ou a cada dia da morte da pessoa até o cemitério, prestar sua homenagem e tal. E com o tempo isso foi decaindo e aí os túmulos acabaram sendo esquecidos, como que a gente vê hoje. Então a musealização dos cemitérios vai ajudar a reavivar essa memória e permitir que a gente possa conservar eles de alguma maneira. Retomando então um pouquinho sobre a questão dos museus, a gente pode dizer também que eles são espaços que suscitam diversas emoções. Na minha tese de doutorado agora, eu estou investigando a questão da emoção, só que lá no Museu Grupelli, que eu busco então analisar como se efetiva essa relação emocional das pessoas com os objetos. E o pessoal de casa, quem tiver curiosidade, o Museu Grupelli, situado na zona rural da cidade, no 7º Distrito, é um espaço então, que busca preservar a história e a memória então, da zona rural. A gente pode dizer também que, como sendo espaços de emoções, segundo os museus que despertam emoções, a gente considera esses espaços como aquecidos, vivos. Diferente dos museus que não fazem isso. Que a gente considera museus congelados. Por isso que a gente tem a ideia de que muitas vezes o museu foi ligado à morte. Por quê? A gente acredita que muitos objetos, na verdade, em alguns museus ainda estão mortos. Por quê? Quando a gente deixa eles trancafiados em reservas técnicas, sem nunca colocar o olhar dessas pessoas. Interessante essa visão, né? Muito interessante. Interessante, a gente não pensa... pertinente, né? É. Porque a gente, às vezes, não pensa nisso, né? Exatamente. Bem nisso. E muitas vezes, quando a gente coloca ao olhar, a gente pode dizer também que eles estão mortos quando eles dizem muito pouco ou quase nada, quando as pessoas que se relacionam com ele não têm alguma memória evocada, não afirmam a identidade ou não desperte alguma emoção. Só para fazer um gancho nisso, José, que tu estás trazendo para a gente, é por isso que é tão importante essas ações da gente ir para o cemitério para trazer vida, literalmente, né? Para que eles não fiquem lá no esquecimento como o que o José está trazendo aqui. Muito interessante mesmo. Até essa questão era uma... esse assunto é uma questão que sempre eu ficava assim... Porque, normalmente, quando a gente passa dentro de um cemitério, a gente começa a recordar as coisas. Ah, porque essa pessoa fazia isso, fazia aquilo. E é uma coisa tão automática que a gente não se dá por conta que, realmente, a gente está revivendo aquela pessoa, né? E a gente não tinha esse conceito, essa ligação de que é um lugar dos vivos mesmo, né? Assim, o simples fato então, de um objeto fazer parte de um museu não garante que ele seja denominado como um objeto de museu. Voltando aqui então para essa questão da relação dos cemitérios e museu. Para que determinado objeto seja considerado um objeto de museu, ele precisa passar por um processo chamado de musealização. E o que seria esse processo de musealização? Para que o pessoal de casa possa nos entender. Esse processo de musealização técnico-científico envolve questões que vai desde a seleção desses objetos, da aquisição, gestão, conservação, pesquisa, catalogação, comunicação, a comunicação que a gente vê com as exposições, a gente vê com diversas publicações que o museu realiza. E os cemitérios são espaços propícios para isso. Abrange todas essas questões. E no meu ponto de vista, essa musealização, ela pode ocorrer de duas maneiras. Uma seria a musealização física, ou seja, um exemplo, uma carroça, ao ser deslocada do seu meio real para um lugar de preservação, e ao perpassar por esse processo, ela passa então a ser um objeto de museu. Se a gente só apenas pegar essa carroça e colocar ela dentro desse espaço, a gente fala num objeto no museu. Interessante essa ligação. E a segunda forma que eu vejo seria essa musealização, então, semântica. Ou seja, os objetos não precisam ser deslocados de seu local de origem. A exemplo dos cemitérios. Sim, claro. Eles já estão lá. Então, a musealização, ela é muito mais um processo semântico, nesse caso dos cemitérios, do que físico. Sim. Uma questão que eu que também traz... Todos os cemitérios pode entrar nesse contexto de musealização? Então, é a mesma pergunta que a gente vê na museologia. Todo objeto que a gente vê na realidade, ele vai fazer parte de um museu? Óbvio que não. É uma parcela muito pequena, porque envolve uma seleção, que essa seleção é sempre intencional. Então, apenas uma parcela da realidade que vai fazer parte. E sobre os cemitérios, a gente pode dizer que todo cemitério vai ser museu? Não, óbvio que não. Mas todos têm, de certa forma, o potencial de ser em algum momento da vida. Que legal isso. É muito interessante, até porque nesses nossos tempos, né, a gente vê crescendo muito a questão da cremação, né? Então, sabe que é uma questão, quando eu li teu artigo, eu fiquei pensando, realmente, daqui a algum tempo vão ser museus mesmo, porque não vai mais haver mortos enterrados, né? Porque a cremação está sendo praticamente... o que acontece hoje em dia. Só que a cremação, ela também já está sendo substituída por outros modos. Os mortos já estão virando diamantes, já estão virando discos, já estão virando outros objetos. Então, daqui a um tempo, realmente, os cemitérios estão caindo em total desuso. Os mortos estão cada vez mais etéreos. É. Interessante esse pensamento. Então, gostaria que seguisse no teu pensamento, né? Sim. Um fato interessante... A gente deve destacar que os museus ditos institucionalizados, via de regra, os objetos que fazem parte deles, como eu já falei, são substitutos, representações da realidade. E quando eles fazem parte dos museus institucionalizados, eles não têm a necessidade de voltar à sua função original. Por exemplo, eles tendem a ser um objeto de representação. Se o cemitério, quando musealizado, ele pode ser, então, uma exceção nesse caso. Porque ele pode ser tanto um simulacro da realidade, ou seja, esse espaço de representação, um patrimônio, e, por outro lado, ele pode ser um espaço que realize o enterramento. Então, a gente considera esse objeto como um espaço híbrido, que tem essas duas funções. Muito interessante. José, agora eu estava pensando, enquanto estava falando, pensando, de que forma, então, se daria essa musealização de determinado cemitério? Vamos supor, uma cidade, quais seriam os caminhos para... Existe, já existe? Qual é o próximo passo para a musealização dos cemitérios? Existe já algum caminho, alguma lei, alguma... Não, no momento, assim, não existe nada, assim. A gente tem um exemplo de um cemitério, que é o cemitério em São Paulo, do Bonfim, que até a Luiz deve conhecer, que ele vem trabalhando também com essa questão do cemitério enquanto museu, por esse processo da musealização. Tá, mas isso a nível de Brasil existe no mundo? Algum outro país que já os cemitérios estão sendo musealizados ou não? Bom, eu vou fazer um comentário assim, amplo referente às realidades que nós temos constatado nas nossas visitas. É, os cemitérios, eles se mantêm cemitérios. E quando eu falo isso, eu quero dizer que eles não estão organizados propriamente dito com essa consciência de todo esse processo de musealização tal qual como o José trouxe aqui, o que eu acho que é super necessário e importante. Eu acho que isso é de ponta, acho que esse é o conhecimento de ponta. Acho que isso é o novo e essa é a mudança que a gente precisa passar em vários cemitérios. Então a gente tem coisas assim, ó, cemitérios que recebem muitas visitas, tá? Mas que são cemitérios. Por exemplo, o cemitério da Recoleta, ele tem uma associação de amigos do cemitério que zela pelo inventário, pela conservação de determinados monumentos funerários que são interessantes para eles conservarem. Mas ele é um cemitério, por exemplo, ele tem um horário que tu vai, que tu visita, tem um certo conjunto de regras para tu proceder enquanto guia ali dentro, né? Ele trabalha com isso também. É, o que é interessante pensar dentro desses produtos que o José apontou como resultado da musealização são as publicações que os cemitérios têm. Isso me chama muito a atenção. Sim. Nós visitamos um cemitério, o cemitério mais lindo do mundo, eu posso dizer, no meu ponto de vista da arte funerária, que é o cemitério de Staliano, em Gênova. E esse cemitério, ele tem um material gráfico muito bonito. Ele tem catálogos em italiano, em espanhol, em inglês e alemão. E esses catálogos são com um material bom, com fotos bonitas, com uma descrição legal, com um roteiro bacana. E só que o cemitério é enorme. Ele, assim, tu passa um dia lá dentro e tu não vê tudo. Porque esses cemitérios turísticos, eles também têm muitas vezes essa característica, né, de serem muito grandes e atraírem também por isso. Mas o caso do Staliano é pela sua consagração, digamos assim, enquanto um exponente de arte funerária. Então, essas práticas, tanto de conservação, de restauração, da comunicação, elas estão indo ao encontro da musealização do cemitério. Mas eu acho que um cemitério que parta diretamente do pressuposto de dizer vamos musealizar o nosso espaço, no momento eu não me lembro. Eu não quero cometer o equívoco de dizer que não há, principalmente em âmbito de Brasil, que eu tenho vários colegas que trabalham nesse sentido, né? E aí eu acho que tem uma questão que o José me explicou muito bem isso esses dias, que foi a questão de por que é errado a gente dizer que o cemitério é um museu a céu aberto. Realmente é um termo que a gente vê que muito, a gente só, né, escuta isso, né? E as pessoas vão assim, ó, se a gente for fazer um levantamento das reportagens sobre cemitério, tanto reportagem de TV, de rádio, de material escrito, sempre é isso, o cemitério é um museu a céu aberto. É verdade. Eu gostaria que o José comentasse isso para nós, para nos elucidar. Então, é bem interessante que a Luísa falou exatamente isso. Muitos falam, bom, a gente tem... Estou fazendo um trabalho sobre cemitério. Bom, então ele é um museu a céu aberto. É, volta aquela questão que eu falei no início. Será mesmo que ele é museu? Ou ele tem o potencial para ser? Um cemitério, para que seja museu, conforme eu já falei, não passa apenas pela questão, pelo valor histórico, artístico ou religioso que ele possui. Mas para que ele seja, de fato, considerado museu, ele precisa perpassar por esse processo de musealização que eu comentei. Muito interessante, né? Principalmente, acho que uma coisa que tem que lembrar é assim, ó. Talvez uma das coisas que a gente mais precise para musealizar o cemitério seja acolhida mesmo, e que as próprias pessoas que possuem, digamos, o gerenciamento dos cemitérios também tenham essa predisposição, essa intenção, né, de conhecer e de amar o espaço, né? Exato. Eu sempre digo isso, que o cemitério é um espaço de respeito e de amor, né? Porque ele nos permite o conhecimento dessas relações, né? Porque o que está ali nos túmulos nada mais é do que são esses testemunhos de amor e respeito ao próximo, né? Sim, é verdade. Bom, pessoal, Infelizmente, aquilo que eu disse, a gente está se encaminhando para o fim do programa e eu gostaria então que agora, nesse momento, cada um de vocês deixasse assim, a palavra final. Eu, a princípio, gostaria de agradecer muito vocês terem aceito o convite, que é uma coisa que a gente já vinha conversando há bastante tempo. E agora, então, deixo a palavra com vocês para se despedirem e deixarem mais as considerações finais que vocês gostariam. Então, gostaria então novamente de agradecer pelo convite, teu Bárbara, da equipe, de fazer parte aqui dessa discussão hoje, que é muito rica, e falar que, conforme a Luísa falou, a gente tem que, hoje a gente tem a noção de patrimônio muito ampliada, né? Então, tudo tem o potencial de ser patrimônio. E os cemitérios se enquadram nessas novas formas de a gente conceber, a gente ver o patrimônio. Então, pensar os cemitérios como museus, eu vejo como de extrema importância, porque, como a Luísa já falou também anteriormente, porque a gente possa se conhecer melhor, uma vez que eles são espelhos de nossas sociedades, funcionam como esses lugares de memória, esses lugares de identidade. Bom, Bárbara, agradeço também o convite. É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder trazer essa questão do cemitério para uma discussão, porque às vezes ela passa meio escondida. E eu quero convidar as pessoas para irem aos cemitérios em algum momento da sua vida, estão numa tarde sem fazer nada, vão ao cemitério e passeiem. Olhem, prestem atenção no que acontece dentro dele, como que ele está organizado, por que que existe tanto túmulo diferente, por que que existe tanta escultura diferente, por que que tem ruas diferentes em uma parte dele e em outras não. E parar um pouco para pensar e refletir um pouco sobre essa questão da gente poder viver mais um pouco dentro do cemitério, fugir um pouco de praças, porque, na verdade, eles são locais que estão dispostos a oferecer algum tipo de atividade para a gente. E lembrar mais uma vez da nossa visita guiada, agora no dia 17, o pessoal se inscrever através da Secult, a gente espera todo mundo lá. Muito obrigado. Obrigada, eu quero agradecer ao nosso programa, hein, com todos nós que aqui participamos e a todos que nos escutaram hoje. E reforço a ideia do Anderson e do José, né, da gente tomar literalmente posse do cemitério, frequentar o cemitério e desenvolver essas relações de afeto com o espaço e com as pessoas que vão para lá com a gente, né? Então é um espaço sim de convívio. E eu gostaria de dizer também que os cemitérios precisam que a gente faça isso, porque são lugares lindos e que estão passando por muitos problemas, que a gente não chegou a comentar isso aqui, uhum, né? Porque a gente teve tanta coisa boa para falar, né, que a gente não falou na parte triste. Verdade. Mas para não passar batido, eu vou só comentar isso, né? Uhum. E que a gente tenha força e coragem e boa vontade, principalmente muito, muito boa vontade em fazer esses espaços voltarem a brilhar novamente dentro da cidade. E que as pessoas venham com a gente também nesse dia 17 para a caminhada noturna dos cemitérios. Muito obrigada. Ah, então nós outros agradecemos, né, a visita de vocês e ter aceito nosso convite e deixar aberto assim por surgir temas e assuntos que vocês queiram discutir, queiram trazer para o grupo, para os ouvintes. Está aberto, né? Entre em contato, a gente tem outras oportunidades para a gente discutir e de repente trazer essa outra problemática que vem acontecendo nos cemitérios, a gente trazer para o nosso programa. E aí eu quero te convidar, Luísa, para falar um pouquinho sobre a música que a gente vai encerrar o nosso programa hoje. Uma boa noite a todos os ouvintes e até o próximo sábado. Então, obrigado, pessoal. Obrigada. Bom, a nossa última canção, né, ela vai fechar essa tríade, então, das grandes bandas do selo 4AD, que é um selo responsável por todo o desenvolvimento de música dark wave, gótica, e que tem relação com essa ambiência do cemitério. Então, a gente começou com o Dead Can Dance, com uma música de 84, a gente foi para o Cocteau Twins, com uma outra música também de 84, e agora a gente fecha com o This Mortal Coil. Todas essas três bandas, elas se relacionavam entre elas e gravaram por esse selo da 4AD, que é um selo britânico. Então, essa música, ela se chama Strength of Strings e ela é originalmente de Gene Clark, do Byrds, e o This Mortal Coil gravou ela.